onde ela anda. Será que também pensa em mim? Jogou de lado as nossas promessas de um amor sem fim. E agora eu lembro das férias que juntos vivemos. Só eu e você, não dá pra esquecer tudo de bom que fizemos. Saudade, lembrança, que o tempo não vai apagar. Teu corpo, meu corpo, com tanta vontade de amar. O tempo não passa, eu preciso te ver. Lindo amor de verão, um ano é demais pra ficar sem você. Dona do meu coração, que juntos vivemos.